piano. Un lobo tango sorpresa, tirando bene con un mano. Una mina capa negra, per cantare una mia mano. Un lobo esquece a tristeza, e canto aquele que eu amo. Esqueço a tristeza e canto aquele que eu amo. E logo esqueço a tristeza.